andrecidismoral.com.br. Ah, Ave Maria de Deus. No motel, fiz uma coisa maluca. Eu instigado, eu apaixono essa tchuca. Ainda dou tapa na tatuagem da sua bunda. Prepara, eu quero uma surra de bunda. Vieram me perguntar agora se tornou frequente. Foi? O Alas. Todas quer saber como tu gosta do peito. Ele gosta que nós senta. Se tu experimenta, ele gosta que nós senta. Em nome de Zé Produções, MT Records.